Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, Marcos 8, 22, diz assim: então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Versículo 24, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Essa foi a única vez que Jesus, ele curou e restaurou a vista de um cego, por etapas. Em várias vezes ele fez instantaneamente, mas aqui ele fez por etapas. E diz aqui que esse cego, de um lugar chamado Betsaída, primeiro ele estava totalmente cego, depois ele enxergava parcialmente bem. Quando Jesus fez, com a saliva, misturou ali na terra, virou aquele lodo, né, aquele barro, e colocou no olho do cego. E diz a palavra de Deus que ele começou a enxergar as coisas parcialmente bem. Jesus então falou: olha, como é que você está? Ele falou: olha, eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, terceiro estágio, ele viu as coisas perfeitamente bem, e ele distinguia as coisas perfeitamente bem. Eu não creio que faltou poder a Jesus, eu não creio que faltou autoridade para Jesus curar esse cego instantaneamente. Eu creio que Jesus fez isso, porque ainda hoje, no século 21, hoje, na Igreja Projeto Adoradores, nós possamos aprender, segundo a direção, a orientação do Espírito Santo, alguns princípios importantes para a vida da gente. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente esse aqui. De que eu quero propor para você nessa noite que sirva como base para a gente estabelecer essa mensagem do coração de Deus para nós, que Jesus curou esse cego em etapas diferentes pelo seguinte motivo: existem três níveis de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento imaginativo. Imagina aquele cego, cego sem poder ver as coisas, somente imaginando as coisas. É o conhecimento imaginativo. O segundo estágio já não é somente um conhecimento imaginativo, é um conhecimento informativo, quando ele podia ter informações, dados, que ele podia ter algum tipo de conhecimento, mas baseado na informação que as pessoas davam para ele. Ele via as coisas parcialmente bem, mas não totalmente, claramente bem. É o segundo tipo de conhecimento, conhecimento informativo. O primeiro é imaginativo, o segundo é informativo. Mas há um terceiro nível de conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. É um conhecimento não só imaginativo, totalmente cego, imaginando, nem tão somente informativo, baseado em informação, mas um conhecimento iluminativo ou revelativo. Você pode escolher a palavra que você quiser, que não é só baseado em imaginação, não é só baseado em informação, que é baseado na revelação do Espírito de Deus no nosso coração, que é baseado na iluminação que o Espírito, que é luz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, ele traz na nossa consciência e aos olhos do nosso coração e aos olhos do nosso entendimento. Então eu queria que você pegasse essa chave de que o fato pelo qual Jesus curou em três estágios esse cego de Betsaída é para nos ensinar hoje que existe o conhecimento imaginativo, o conhecimento informativo, mas existe também o conhecimento iluminativo. Tem coisas que nós imaginamos, as pessoas nos dão informações, é só colocar lá no Google, né? Né, Brunevski? Põe no Google, e você acha. Tem informação, Você, então, alimenta a sua mente, o seu conhecimento com informação, mas tem determinadas áreas da vida da gente que não adianta. Você pode imaginar as coisas, você pode dar asa à sua imaginação, você pode receber informação, pode virar PhD em um assunto, mas se o Espírito de Deus não traduzir aquele conhecimento teórico, aquela informação que você recebeu em uma revelação espiritual, não vai acontecer o conhecimento iluminativo. Em algumas áreas que nós vamos compartilhar nessa noite, a primeira parte, pastor Sóstenes, é para nós individualmente, mas ainda baseado nisso, tem a ver com a igreja Projeto Adoradores. Amém, gente? Amém. Estão comigo aí ainda? Tá joia. Esse negócio de falar, eu vou chamar aqui o Murilo, meu secretário aqui hoje à noite. Chega aí, Murilo. Chega aí. Ele vai me ajudar aqui com uma ilustração. Mas, quero dizer para vocês que esse negócio de comunicação é muito importante para mim, de vocês estarem entendendo. Porque o meu papel, o meu ministério lá na Austrália, eu sou parte da equipe pastoral e ó, a barbicha não tem nada a ver, nós não combinamos. Eu peguei ele aqui na hora, viu, pastor Sostens? Foi na hora, nós combinamos alguma coisa? Da barbicha aqui. Então, faz parte da equipe, mas foi coincidência. Mas lá na Austrália, o meu papel, eu sou pastor multicultural. A Austrália hoje é o país mais multicultural do mundo, mais do que os Estados Unidos ou Canadá. E a igreja, o Garden City Church, procura refletir a realidade dessas muitas culturas que vêm ou são salvas pelo ministério da igreja ou que já vêm convertidas para morar na Austrália ou estudar na Austrália. Então, eu sou responsável pelas culturas do pessoal que vem para o projeto de evangelização, para pastoreio, ministração da palavra, células familiares, eventos culturais. Tem mais de 83, na última contagem desse ano, 83 culturas ou países representados, pessoas que nasceram fora da Austrália. E tem muita gente do mundo inteiro, mas tem uma irmãzinha lá que ela é uma irmã argentina. E eu gosto muito de falar muitas línguas. E esta irmã argentina se chama Norma. Em dia de jogo de Brasil-Argentina, é uma luta. Um dia, hablé por mais de 5 minutos mi portuñol com a irmã Norma. E falei castelhano com a Norma, pensando que estava arrasando, sabe? Depois de 5 minutos, ela estava olhando para mim assim, uma senhora muito preciosa, 75 anos. E ela disse: Pastor Davi, gracias por sua atenção, mas por favor, podes falar em português, pero que entendo melhor quando hablas português, quando hablas portuñol. Então, esse negócio de comunicação para mim é uma coisa muito importante. Por isso é que eu quero que vocês estejam comigo. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Estão me entendendo? Tá joia. E gosto muito de falar o português de Portugal com os irmãos, os patrícios de Portugal lá também. Mas está aqui o Murilo. Eu vou pedir para ele agora nos ajudar nessa ilustração. Você vai fechar os olhos. Vai fechar os olhos. A patroa está aqui. Se você abrir os olhos, ela vai chutar a sua canela, hein? Vem para cá. Então, você vai fechar os olhos. Feche os olhos. Tá, joia? Tá aqui, ó. Eu trouxe uma coisa aqui, Murilo, da Austrália, que eu queria que você imaginasse o que, que é. Você já viu na minha mão, mas você não imagina o que, que tem aqui dentro. Então, chuta. Imagina o que, que é. Chicletes. Não. Bateu na trave, mas não é. Uma bala. Uma bala. Imaginou bem. Agora eu vou ler o que está escrito aqui. Vou te dar uma informação sobre essa bala, tá bom? Fala aqui. Brain Blaster. Você sabe o que é isso? Brain Blaster. Fecha os olhos, rapaz. Brain Blaster. Você não sabe o que é isso, não? Tá bom. Pegou as pessoas certas. E tem o cara com o cérebro dele, que ele está horrorizado aqui, que está com a língua para fora, o cérebro dele está estourando, tá ok? Essa bala chama Brain Blaster, porque ela é parada, é um sabor diferente, Tá bom? Você recebeu a informação. Agora, se você não provar essa bala, você pode saber o gosto que ela tem? Não pode. Então, ó, ele começou a imaginar o que, que eu tinha na mão, chicletes, depois foi a bala. Aí eu comecei a dar informação para ele sobre a bala e falei que era Brain Blaster, que era diferente, que era tal, essa coisa toda. Ele começou a alimentar a mente dele com a informação. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Murilo para me ajudar a chupar essa bala aqui. Ele vai chupar essa bala. E você vai descrever com esse pessoal, para esse pessoal aqui, o sabor dessa bala. Tá bom? Então tá aqui. Posso colocar na boquinha? Abre a boquinha. Abre, abre. Com licença aqui, viu, Bárbara? Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Pronto. É? Descreve pro pessoal aí como é que é. Hein? Salgado, doce, azedo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Vamos dar umas palmas pro Murilo aqui. Agora, essa bala é para. Eu tenho outra aqui. Quem quiser depois, eu tenho mais umas aqui. Eu sei que vocês ficaram tudo com água na boca. Eu tenho mais umas duas. Mas o objetivo disso é para mostrar que é o conhecimento imaginativo. O conhecimento informativo, mas o conhecimento iluminativo também. Ele teve a iluminação quando ele provou, porque geralmente o conhecimento iluminativo é baseado na experiência. O Espírito de Deus permite e às vezes provoca que nós passemos por situações na vida da gente para que, então, ele aplique o princípio do caráter de Deus e da palavra do Senhor no coração da gente. Por isso que Paulo pedia para que Deus iluminasse os olhos do entendimento dos irmãos, para que eles entendessem aquelas coisas que ele descreve na carta aos Efésios e etc. Mas eu queria falar de algumas áreas que a gente precisa passar do conhecimento imaginativo para o conhecimento informativo e chegar ao conhecimento iluminativo. Por exemplo, em primeiro lugar, é o conhecimento de Deus. Pessoas imaginam Deus como sendo, às vezes, um fiscal do universo ou uma força cósmica. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho com uma barbicha branca, com uma bengala, espiando as pessoas lá de cima com a cadernetinha, analisando os pecados, as coisas. Tem gente que pensa que Deus é uma vaca ou que Deus faz parte da mitologia grega, ou que Deus é como se fosse o bezerro de ouro, que é um ouro, mas em forma de bezerro, como foi a experiência do povo de Israel quando saiu do Egito. Mas nós temos concepções absurdas de Deus na vida da gente. Hoje em dia nós vemos por aí Deus, quem é Deus, quem é Deus? E você ouve vários conceitos religiosos, pessoas falando que Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus é aquilo outro, e se forma essa ideia de Deus baseado no conhecimento imaginativo, muito subjetivo. Mas tem pessoas que começam a receber informações, elas vão para o budismo, vão para o hinduísmo, vão para o islamismo, vão para o cristianismo, vão para a nova era, e começam a receber informações sobre a divindade. Tem gente que fala que Deus sou eu, que está dentro de mim, tem gente que fala que Deus, eu vou achar o nirvana através de processos de aperfeiçoamento e reencarnação. Pessoas têm conceitos da divindade baseado na informação que elas recebem. Mas até que o Espírito Santo nos revele a luz da palavra de Deus, que é a âncora para a nossa alma, que é a fonte mais segura para nos trazer a revelação do verdadeiro Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, até que o Espírito Santo transforme o conhecimento imaginativo de Deus em informativo, do informativo a iluminativo, nós vamos ficar perdidos por aí com conjecturas, ideias, às vezes até absurdas da divindade. Talvez você veio aqui hoje, e Deus para você é alguma coisa que você concebeu, que você leu, mas ainda não teve aquela iluminação, aquela revelação que o Espírito Santo traz. Então você conhece a Deus.